autorizado 97, Victor Mike 10. Do 32 no meio, Solos 21, chame 121, décimo 19 solo. Ok, 1219. Azul 4076, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 021. Sim, 3 mil, 1021, obrigado. Reportar, 3219. 0, vento no 4, 0 graus, 12. Para Guarulhos, prossiga. Prossiga a autorização para Guarulhos, nível 340. Né? 741, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu 16 após Belo Horizonte, após DCT Trif, nível 340, saída da El, Leda Trid, decolada 10, comando à direita, o código 5575, controle 1208. Cotejamento correto, 6741. Juliette, 3216. Ingressa para pole position, 3216, portão 01. Ingressa vai para 1, 3216. Confirmando, 6741 está no portão 09? Portão 10, senhor. Pista livre, ao estacionar, boa. Azul 4076, controle. Mete por senhor. Senhor, a nave é o número 2 para pouso, está seguindo o tráfego da Webjet, meia dúzia de milhas à sua frente, com velocidade de 170 nós. Reduz a velocidade a fim de evitar vetor ou espera. Ok, reduzindo agora 170, a mesma velocidade. 463 do Clos 24, chamino 20, décimo 8, meu louco. 208, obrigado. 3144, desça e mantenha 3 mil pés, 1021, no 02. 3 mil, 3144, está livre da restrição de etapa? Está livre da restrição de altitude e velocidade na posição de etapa. Controle Salvador, boa tarde, azul, 4463. 4463, suba e mantenha nível de voo 160, vigilante. 1-6-0, 4 metros. Web 6721, ILS, 3 milhas do Estado. Controle, Salvador. Web 6721, ILS, runway 11, já viu? 6721, torre 1-86. 1-86, bom dia. Salvador, FDS 6721, ILS da 10, 2 milhas para esquerda. 6721, boa tarde, baixou e travou? Baixou e travou, Web 6721. Sente pouso autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 10 na reserva. Ele pousa 10, Web 6721. E pode iniciar o procedimento? Completa a redução para velocidade de aproximação, desça e mantenha 2 mil pés. Autorizada a final do procedimento ILS, tráfego à frente 5 milhas. Ok, reduzindo 2 mil, chamarei estabilizado, senhor. Azul 4076, completa final, torre 186. 186, obrigado, senhor. Salvador, o voo 754, identifique chegada a mar e desça e mantenha o nível de voo 050. 050, voo 754. Torre, muito boa tarde, o azul 476, externo e baixo travado. Passa 14076. Aguarde pista livre, vento 130 graus, 10 mais. Okay. Coordenação equipe de solo com 02 chama para táxi. Mais visuais, aporte no ideal para descida. Ajuste em Salvador no 021. Pode prosseguir 2000. Está autorizado até 2000 pés, autorizado a final do ILS, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, reporte estabilizado, vocês vão passar. 6721, solo 29, chame 121, décimo 9. 219, 7721. Azul 4076, assistão 10 livre, pouso autorizado. Livre, pouso na 10, obrigado, senhor. 21, livrou na sua escolha. 6721, Alfa, Juliette. E aguarda antes da Juliette. Alfa Juliette vai aguardar. Alfa Juliette na casa. Salvador, trip 5240, centro da Quebec. Confirmo o controle. É o trip 5240, centro da Quebec. Trip 5240, desça e mantenha nível de voo 0620, proa de mare para a chegada a mare. Descendo para o 0620, proa de mare e chegada a mare. Autoriza proa de TAP? Negativo, é o número 4 no sequenciamento, seguirá tráfego da Gol à sua frente, posição 2 para 3 horas, 13 milhas no rumo nordeste, cruzando 160 em descida, 1737. Ciente, descendo para 6 mil por Odimari, o 35240. Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3223, transfere descida para 170. TAM 3283, identifique, desça e mantenha nível de voo 070 na chegada a mare, reduza sua velocidade para 230 nós. 209, obrigado, senhor. Trip 5486, pátio 3 para puxa acionamento. Livre, chama para o táxi no pátio 3, 5486. Boa tarde, 4076 na Fox. 4076, táxi via Alfa, vai aguardar antes da Juliette. A Alfa aguarda antes da Juliette, 4076. O Negativo, vai manter a posição aí na Juliette, o Web 6721. Minha torre em 1186. 186, obrigado. O 5240 tem condições de passar o tráfego à frente? Afirmativo, senhor. Vai ter que segui-lo como número 3 no sequenciamento. Afirmativo, sem problema. Eu acredito num 37 também, é só eles acelerarem. Os ajustes 1021. Uno 021 3895. 2741 na 10, puxa o treinamento. 6721, ingressa para o portão 04. 04, 6721. 6741, livre no 10, chama para o táxi. Chama para o táxi. Azul 4076, ingressa Juliette para o 03. Juliette para o 03, azul 4076. Cara, tem uma 3895, aeronave na final, a empresa da companhia. Pode mesmo ali manter a cabeceira no zero. Isso. 5486 com 54 a bordo, 3:40, alterando Salvador para o táxi. Desado o táxi até a entrada do pátio, não reporta para o ingresso 5486. Até o patinho é para dar para ingresso 5486. Victor Mike Quebec para você. Horário do plano? Minuto. Quebec autorizado Salvador Cairu, rota direta via corredores Axé Caixa Pregos, decola da 17, ingressa no Axé, 1000 pés, aciona o código 0161 e controle no 208. 3895, além decola pista no 0, né? Turno 40 graus 10 nós. Tui o PLB. Salvador, até 3144. Victor Mike Quebec, estacionamento táxi, torre 198, décimo 162. Isso, 486 para ingresso no pátio principal. 3144, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, até 3144. Trepe autorizado, ingresso pátio 1, táxi até o ponto de espera da pista 0, via Indialfa no ponto de espera torre 1, 98, decimal 612, o ajuste 1021. E a Indialfa, ponto de espera 1862, obrigado. 1020. 485, autorizado a linha área e decolar, pressão 0. Pressão 30 graus, 149. 3895, decolou 37M controle, 120 decimal. 120 decimal 8, corrija e transponha para 5566, por favor. 5566, tá? 3844, mantém a posição antes da justiça. 3144. Direto de Leda. TAM 3895, submantém nível de voo 340 na saída da EL, corrigindo, autorizado voar da EL direto. Pode ser Leda direto, 3895? Pode, autorizado Leda. Autorizado Leda, TAM, obrigado. Meu Tango Golf, prossiga visual para o tráfego de Valença. Autocoordenação em 12345 ao passar dos 500 pés. Ajustado 1021, que é o ajuste do altímetro em Salvador. 08, obrigado. Até o retorno. Tráfego conhecido no setor em evolução com ciência deste controle. Salvador, trip 5240. Trip 5240. Desça e mantenha 3.000 pés com 1021, 1021. Para 3.000 pés, o trip 5240. Trip 5240, reduz a velocidade para 190 nós. 190-5240. TAM 3283, desça e mantenha 4.000 pés, reduz a velocidade para 200 nós, chegada mais. 4.021, reduzindo para 200 nós, 3283. Trip 5486, passando 2.300. Trip 5486, na saída Momo, submantém nível de voo 180, liberado da restrição de altitude. 180, liberada a restrição de altitude 5486, obrigado. Salvador, gol no 924. Gol no 924, identifique, chegada a mar e desça e mantenha nível de voo 050. 050, 924. Termin 741, na linha cola pistão no 0. 140, gravidade 9. Direto bridge. Ainda negativo, mantenha a proa de Dael aguardando autorização de brilho. Positivo, obrigado. TAM 3895 está mantendo a proa de Leda por enquanto. Leda na proa. Obrigado. Trip 5240, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste navegação, velocidade 1. 50 nós, a cruz estabilizada no localizador no 021. Valeu, beleza? Valeu, abraço. Uno 754, Passaduna completa final ILS, pista 10, 1186 é a torre, 1021 ainda. 1086, obrigado, boa. 1754, localizador Campavista. 1754, reporte no externo, baixada travada, vento 1409, 10 graus. Reporte no externo, bom 754. Vamos dar ajuste. 3, 2, 8, 3. Cola de imediato, Quebec. Além da cola, pista no 7, vento 1,40 graus, 10 mais. 5240 full ILS. Trip 5240, completa a redução para velocidade de aproximação, torre no 186, livre ILS. Torre 186, agradeço aí a iniciativa e a colaboração para colocar a nossa aeronave o mais rápido possível no solo grato. Não seja por isso, estamos à disposição. Valeu. Controle Buenos Aires, 6741 da Web, decolado da Helm 300. Valeu. Infelizmente a transmissão saiu sobremodulada. Queira repetir a transmissão? Controladores como você aí que a gente sente confiança quando tá feia a coisa aqui em cima. Valeu, cara. Tudo de bom. Grato. Controle Web, 6741, decolado da Helm 4000. 6741, submantém nível de voo 340. 6741, 6741. Salvador, boa tarde. Voo 1600. Não, senhor. Então, reporte com ele, baixado de trabalho. Reportará. Lenda, 6741. TAM 3283, desse mantenha 2000 pés, livre LS, acuse no localizador com 1021. 2000, livre LS, chama no lock com 1021-3283. Salvador, boa tarde, 1600, vai ser 1500. Um quilo, atingiu 1200. Vitor Mike Quebec, decolado na sua escuta, controle. Vitor Mike Quebec, reporte no farol da Barra. Reporte na farol da Barra, Quebec. Salvador, 1600. Gol no 1600, desse mantém nível de voo 050 na chegada Mari, identifique. Identificou, 050, 600. TAM 3895, chame 25251. TAM 3895, controle? Prossiga, 3895. Chame Recife em 1251. 1251, muito obrigado, meu amigo, até a próxima. É. Gol 1941, desça e mantenha 6000 pés com 1021. Chegada Mari. 1251, completamente visual, TAM 3283. TAM 3283, chame a Turrinho no 186. 186, obrigado, até logo. Torre Salvador, buenas, TAM 3283. Localizador visual, 5 milhas, perdão, 2 milhas e meia de cifra. 3283, aguarde pista livre é o número 3 para pousar. Aguarde informações de pista livre. 83. 54 solos 46, chame no 21 decimal 9 a livrar. 1219, livrar. Boa, vou no 754, livrou. No 754, Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 754. É o gol 924, atingi 050. Desse mantenha 2000 pés com 1021 no livre LS, acusando o lote. 2000, reportará estabilizado, gol 924. 4 anos, prefiro. Positivo, mantenha a descida para 6000, tráfego à sua frente, aeronave da companhia, cruzando nível 100 em descida para os 58 milhas, com velocidade inferior, reduza para 230 nós. Webjet 6741, chame Recife em 1253. 254? 51? 1251. Controle 35486, está cruzando 110, autoriza a proa de Lençóis? Posição 3, boa. Boa, parte 3, posição 3, grato. Vento 3283, pista no zero livre, vento 130 com 12, pouso autorizado. Livre, pouso no 90, 3283. Controle Salvador, passarelo 2230. Ingresso na Alfa. 1754, ingresso a Juliette para o 08. Juliette 08. O 74. 5240, tenta sinalizador, posição 03. Olho Salvador, passareiro 2230. Vitor Mike Quebec, reporte a 20 milhas ou visual com Cairo Lorenzo a 1 no meu pé. Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230. 2230 da Passarelo. Acione identificação, chegada a man, desça e mantenha o nível de voo 0620. Identificou a man para o 0602230. Colega da ponte aí, obrigado, bom voo para vocês. Manobra 4089, aguarde cópia para Vitória, preparada é o Lida Bildes. Muito boa tarde, eu tanto 3283, lembrou? 3283, Alfa, corta essa Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3283. Vitor Mike Quebec, 20 milhas afastado, frequência